Naruanda, Naruanda. Naruanda, a gente tem, eu pelo menos, essa ideia que Naruanda os espíritos se separam por bairros, e tem o bairro do Caboclo, o bairro do Preto Velho, o bairro do Herê. Bonito, igual tem, bicho. Porque isso torna nós mais humanos. É, É, mas não é pô, nós assim? somos humanos. Gostei da sua colocação. Tomara oxalá que os filhos comecem a pensar desse jeito. Mas também agora não começo a delirar demais, né, filho? Quem acha? Engaixar. Tem gente que acha que a Ruanda É, ué. toda feita de cristal. Tem outros que acham que é casinha humilde. Cada um dá um jeito, né? É. Olha, começa pelo presidente da Ruanda, que é o amor. É, governador geral. Começa pelo governador da Ruanda, que é o Amar. É. É isso. O senhor pode dar uma palavra final para a pessoa que está ouvindo e dar uma motivação, uma palavra do senhor, uma palavra final Todo aí. aquele que critica e se diz sábio na inteligência se encrasurou pelo seu próprio ego. Viu, meu chefe? Esse é um recado que o nego dá. Peixes fique tão vendo. Petorral vai nadar. E, para encerrar assim, vai deixar esse outro recadinho que a mensagem é final, pô, é feia. Pensem nessa paiava que o filho vai deixar essas frases. Eu estou aqui e agora. Isso serve para todos vocês. E eterno. Por isto, aonde eu estiver, eu animo tudo com vida. Isto é Deus para Preto Velho Benedito de Aruanda. Pensem nisso. E se eu estou aqui agora, eterno, não quer dizer que eu estou eternamente assim, mas se eu estou aqui agora eterno, eu vou viver com todas as expressões que a vida pode me dar dentro do meu melhor. A mim e ao próximo, sem deixar de ser a mim mesmo e sem valorizar a mim no que eu vejo nos outros também. Que Deus nosso Senhor abençoe os filhos e eu já me sinto abençoado por Deus, que são todos vocês. Uma boa noite. Boa noite. As pretas velhas tá tudo aí. Pensa, meu pai. Desde invenção, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. Pede Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Noite já, pai. Tudo bem com o senhor? Eu tô sempre bem, né, Jeff? Graças a Deus, né, Jeff? O senhor tem trabalhado muito? Olha, Jeff, se falhar e fazer o que gosta é trabalhar, o nego tá no paraíso, né, Jeff? O nego não trabalha. O nego faz o que gosta, tem prazer. Eita. É muito gostoso demais, né, filho? Graças a Deus. Meu Jeff, é que esse nego pode se fazer o trabalho mexer. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no, na onde agora... As perguntinhas, viu, minha filha? Que o nego hoje está com os acompanhantes aí. E eles são tudo metidos a batuto. Olha! São tudo metidos a sabido. Eu quero ver, viu? Quem é que está acompanhando o senhor? Espeto velho aí, meu filho. Tá bom assim? Fala mais. Espeto velho. Tá bom assim, tá bom Estamos assim. Estamos aqui em seis. Eu sou o quinto da quadrilha, né, filho? Em seis, preto velho? Sim, nós estávamos escrevendo, que assim é o cabeçudo. Tem que fazer alguma coisa que peste na vida, né, filho? E o senhor já... Escrever batatinha quando nasce, né? Nossa, nem fale. E o senhor já sabia que a gente ia conversar hoje? Olha, meu Jefe. Tá tudo escrito. A caligrafia dos fios pode ser torta, mas a linha é reta. Entende, meu? Olha, eu vou fazer, já que tá cheio de preto velho batuto aí do lado do senhor, eu vou fazer. Ele se diz cheio, eu tô me sentindo pequenininha aqui, né? Que Deus nos abençoe. Vamos ver a tortura que eles vão fazer comigo. Né, Jefe? O nego nunca vai perder esse jeito descontraído. Não, tá bom. Tá porque certo. O negro respeita, a teoria é tão bom, mas eu falo sério com um sorriso na face. Nossa. Olha, ninguém, filho, na terra merece as tuas caricatonhas. Isso é simplesmente simbólico, o negro tá falhando, viu, filho? Sim. As caricatonhas feias de alto desdeixe ou de desleixe ao semelhante ou desdeixe consigo mesmo. Agora todos... Todos são merecedores do teu suspiro de alívio, não de cansaço, e do desenho de um sorriso estampado na tua face encholarada com a tua última alegria, assim, com a tua íntima alegria. Nossa. Isso é tão famoso. O velho hoje parece que tá poeta, mas é não. Falar de amor nos deixa assim, amplos. Eu sempre digo isso. Sempre vou dizer. Vamos, Jafé. Eu quero até agradecer ao senhor que eu tenho... entendido que o senhor tem segurado muito do seu conhecimento para poder traduzir em linguagem simples o seu conhecimento. Aí, um cabeçudo que nem eu faz uma força para deixar de ser um pouquinho cabeçudo. Uma coisa que eu aprendi e eu posso passar para o filho, não sei se o filho está falando já para todos os negros. Já estamos já. Que quando o tempo vai passando, não físico, mas quando nós vamos tendo as nossas vivências, cheias de conveniências, cheias de atrativos viciosos para nos destacar lá na frente da fila, como todo poderoso, o vencedor, chega uma hora, meu filho, que cansa deixar de ser quem a gente não é. Chega uma hora, meu filho, que se torna estressante ter como sobrenome conveniência e como atitude o cinismo. Chega uma hora, meu filho, que se torna quase depreciável. Entende, meu filho? E por que não dizer palpável o egoísmo que escorre pela nossa cutis, ou pele? Ou também suja o nosso canto da boca através das mentiras e dos prioris para convencer a si mesmo e ao próximo. Com orgulho. Então digamos que o nego velho já viveu todo isso na sua consciência. E espero que eu tenha aprendido. E espero que os filhos tenham entendido que só existe um caminho. Mas se existe um caminho, existe trilhões de formas de como seguir. Deus não condena nenhuma forma, mas nós é que modulamos como chegar na reta, como chegar na linha de chegada, quanto tempo demorará e o que nós levaremos de bagagem até lá. Será que eu vou levar de bagagem todos sobre mim ou será que eu vou chegar lá mas com todos em mim. Então, Benedito, hoje, chegou num insignificante patamar de consciência que eu não tenho mais intimamente como de me distinguir em mim. Eu não consigo, meu filho. Por isso que eu venho para cá. Porque aqui eu posso me distinguir com aqueles negros que moram lá embaixo do viaduto, que passam fome, com aquelas filhas. Não é preconceito do velho, vai estar falando, como eu disse, eu venho para falar a língua que as pessoas entendem. Certo. Eu me identifico com os drogados, me identifico com as prostitutas, com o pai de família, com a mãe de família, com o tio, com a avó, com o branco, com o preto, com o homossexual, com a lésbica, com o inteligente, com o não muito matuto. Me identifico com os doentes, com os sãos. Eu me identifico com a graciosidade da expressão da divindade em carne e osso, ou até mesmo na quarta dimensão, no plano espiritual, na essência consensional do estado de ser humano, que é a grandeza de todos vocês. Então pode parecer que o nego faz discurso, fala bonito, mas, meu filho, o amar é amplo. Mesmo que o nego se expressasse, meu filho, de uma forma, como diz na terra, mais precária nas paiavas, mesmo assim, acredito que seria muito mais formal já aos ouvidos dos filhos. Porque chega um momento que os verdadeiros sábios não falam. E aqueles que usam a sapiência divina aos outros apenas são a amar puramente. Não precisa palavras. Basta estar e lá é imantado e exalado ao seu derredor esta virtude que instiga naqueles seres que ainda amam de várias formas um amar incondicional, em princípio, por si mesmos, ao ponto de deixar de ser convenientes, arrogantes, egoístas, orgulhosos, e ao ponto de um dia, assim como eu, chegar na linha, na chegada e ultrapassar a fita do ego e assim viver, não carregando todos sobre si, mas levando todos em si mesmo. Graças a Deus, né, meu filho? Graças a Deus, vozinho. Você entende o que o nego está dizendo? Perfeitamente. O nego de vez em quando fala meio que aramaico, né? Mas o nego tá tentando falar um português arrastado, não. Deus abençoe aí todos os filhos que houve esse nego velho cabachado. O senhor, a gente tem um pedido que o senhor passe um exercício para as pessoas aprenderem a amar incondicionalmente. Meu filho, tem um exercício simples. Ah lá. Olha, mas filho, é tão simples que deve dar até vontade de rir. Vai lá, pode rir. Filho, os filhos têm chuveiro em casa? Tem, a maioria. Maioria? É. Quem não tem, vai no vizinho, vô. Vai no vizinho, pede essa gente aí, já que dentro do seu vizinho não vai ter nenhum ataque para já. Não vai. Essa forma como o filho perguntou, tem como repetir a pergunta? Sim, o senhor tem um melhor exercício que o senhor pode passar para a gente aprender a amar incondicionalmente. Olha, feio, o velho não é superior a nenhum mestre. Tem uns que adoram ser chamados de mestre, mas tudo bem. Nem a um mentor, nem a nada, mas tem o exercício do dedinho no chuveiro. Você entra no chuveiro, meu filho, e deixa a água cair na corpo. Lava todas as dobrinhas, faz carinho na face, massageia a joieia. Não deixa a sujeira dentro da joieia. Tem que lavar tudo, né, Jefe? Sim. Lava a chola do pé, lava tudo, desenha o seu corpo com os seus dedos. Depois, o filho liga a água mais forte para tirar o xabão. Tirou todo o xabão, o filho pega... Entende, Jefe? Tô ouvindo. E fica embaixo da água bem forte. Seja fria ou quente, não importa. E bota só o seu dedinho para fora da água. Quando os filhos da terra se concentrar ou fazer uma oração, cantar pro seu orixá, pro xalá, para Iemanjá, para Oxum, para Iansã, para Obá, seja para quem for, Jefe. Gritar laruí para Exu, não importa. Mas quando os filhos, depois de 10 minutos, xenco, vem, não vai dar tempo, que pode ser rápido ou devagar, sentir mais a ponta do seu dedo do que o seu próprio corpo, o filho começa a ter um pouquinho de amar próprio, porque ele começa a se sentir apenas a si mesmo. É isso. Pensa. O maior exercício para começar a ter o que o filho diz é se sentir. Os filhos não se sentem. Os filhos se copiam pelos outros de uma forma bem abstrata e totalmente adulterada. São falsos plagiadores de falsos talentos. Pode parecer até um exercício, até para alguns aí que ouve, bem simples, né, filho? É. Mas se os filhos entender o sentido oculto do que o nego falou, que não precisa ser filosófico, não é isso? Isso. Os filhos vão entender que é se sentir. Uns até vão chorar. Posso lhe garantir isso. Nossa. Você está entendendo, meu? Sim, sim. Eu poderia até falar de uma forma mais iniciática, outros processos ritualísticos, mas enfim. O maior exercício é se ter autêntico na vida. Tem filho que vai dar rijada embaixo do chuveiro, tem outros até que vão sentir um monte de calafrio, mesmo que a água seja quente. Mas quando o filho sentir a ponta do dedo, quando o nego diz isso, sentir a ponta do dedo, é sentir-se apenas por si mesmo. Ver realmente quem você é, como você está e o que você está fazendo com você. E a água não vai deixar de cair. A água não deixar de cair, e muitas vezes até mais forte, ou crente, ou fria, são os precalços bons ou ruins da vida. A vida não para. Nossa. A vida não para. Enquanto a água passar por todas as dobras do seu corpo, embaixo do chuveiro, quando o filho lá estiver, são todas as nuances que a vida lhe expõe. A única coisa que você impõe é um dedo reto para frente, culpando os outros. Por isso que vocês não se sentem. Então, quando você, com o dedo para frente, embaixo da água, simbolizando a vida que escorre e não para, começar a sentir a ponta do seu dedo, psicologicamente, isso vai trazer cognições a sentir o calorzinho do vosso coração. Alguns vão sentir um aperto do peito. Outros vão sentir como se o chakra cardíaco estivesse dilatando. Outros vão sentir vontade de chorar e outros ânsia de vômito. Uns vontade de rir e outros vontade de parar com essa idiotice, que eu sei que vão dizer isso, com essa bobeira, e vão querer lá sentar na frente da televisão, olhar as suas coisas. É. Sabe por quê? É melhor se esconder de si mesmo perante a vida. Nossa. Mas a vida não para, né, meu filho? Fica à vontade, meu nhaque. O senhor falou de televisão. A gente já viu em algumas literaturas que, às vezes, quando uma pessoa dormia na frente da televisão, uns laços fluídicos de cor escura amarrava ela. Tem essas... todas essas coisinhas ainda, é? Vocês acreditam ainda nisso, é? Não, por isso, é bom perguntar para o senhor. Olha, meu filho, eu vou deixar alguma coisa muito interessante. O psiquismo na terceira dimensão, vamos falar só daqui da Terra hoje, filho? Vamos. Ah, hoje? Vamos. Vai associar com as coisas espiritual. Uhum. Muito interessante a sonhaia. É. Se você olha um filme de terror, né? Ou de conotação sexual, filme de adulto. Digamos que o filho faça, olha que interessante. Eu adoro falar dos bandistas e dos espíritas, não sei porquê, né, filho? Também não. Suponhamos que um bandista e um espírita olha um filme em tom de estudo. Ah, oh, Benedito está pedindo para nós olhar filme assim para estudar, por que não? É. Eu não estou falando para olhar filmes só com esse teor. Uhum. Entende, meu filho? Sim. Mas para estudar, tem vários filmes que não é tão sexualizado assim, é. E não é tão, vamos dizer, sanguinário, que tem como os filhos tirar alguns conteúdos. Sim. Entende? Isso. Então tem que ampliar tudo. Quando o nego diz estudar, é estudar tudo. É. Entende, meu? Sim. Dentro de que aquilo que cada um acha assim bom para si mesmo também, pelo respeito. Uhum. Então, digamos que se intimamente o filho vai cair em tensão para isso, e se intimamente também o filho não guarda certas desarmonia, né, filho? Certo desequilíbrio, com certeza, meu neto, não vai ter laço nenhum. A não ser o estudo e as suas convicções que vai estar lá tribulando na sua cabeça para ele achar um denominador comum perante a sua religião, a sua crença, para tentar ajudar o próximo. Tá certo. É muito interessante. Eu vou dar um outro exemplo. Outro. Quem aprende só com a luz é pirilampo, que vive dando com a cabeça no clarão da lâmpada. Ah. Guardem bem isso. Muitas das vezes a escuridão, ou a famosa treva, como os filhos gostam de falar por aí, não só nos ensina, mas nos indica que nela não deveremos mais estar. E nela, e por ela, não devemos mais nos expressar perante o nosso próximo. Lembrando que o que cega verdadeiramente é o clarão. E o que encaminha alguém para a luz é o pirilampo na escuridão. Sempre, meu filho? Certo. Entende que o nego está falhando? Então, existe esse processo. Agora, Benedito, vamos falar de radiestesia hoje? Não. O nego entende um pouquinho assim de cada coisa, viu? Ah, um pouquinho, sim. Vamos falar assim de radiação. Essas coisas de vocês, eu gosto de falar moderna e darijada, mas é moderna, né, filho? Então, é moderna. Vai chamar de moderna. É moderna. Elas têm um grau de radiação. Uhum. E o corpo dos filhos é bioelétrico. Uhum. Tem energia em hertz, não é isso que os filhos falam? Tem chapuca com essa palavra, hertz. Ele não sabe falar algumas coisas, por favor, por caridade, os filhos me ajudem, né, filho? Ah, é, sim, vai lá. Então, há alguns aceleramentos ou uma aceleração no campo bioeletromagnético do filho, independente dos filmes que olha. Independente das coisas que os filhos olham. Então, acelera. Se acelera o teu campo aura, acelera também dentro do corpo do filho, no sentido da eletroquímica do filho. Já diz, eletroquímica, hormônios, elétron, eletricidade. Sim. Entende, filho? Sim. Então tem muita coisa o que pejar. Parece que o nego está enrolando, mas não está, não. Benedito, é verdade isso, que fica certo laço de escuro, que fica uma energia escura? Sim. Mas não podemos dizer que em todos os casos que alguém vê isso, vai lá para um bal viver e se satisfazer por essa sintonia. Seria chamar Deus de burro. É, não, tá certo. Foge da lógica. Meu filho, eu vou dar um exemplo. Sim. Jesus Cristo, com todo respeito, é um exemplo, pelo amor de Deus. O nego tem que falar bem assim, meu filho. Tá certo. Porque o nego sabe como funciona, né, filho? Hoje na cabeça dos negros que houve, alguns que o nego ama muito. Jesus Cristo se ajuntava no meio dos leprosos, uma geração. Entende, meu? Realmente. Aproveitando a deixa. A deixa. Tem muitas vezes os negros enchem a boca em falar prostituta. Fala. Vagabundo. Os filhos da tem. Enche a boca. Quem diz que prostituta é aquela que anda com vários homens? E faz sexo com vários homens? Ué? Quem diz que o vagabundo é aquele que por acaso só fica nos barbeando? Você quer ter amor? Começa a respeitar a limitação do amor próprio de cada um. Mas, perante o ângulo da espiritualidade, os filhos têm que ler muito bem os livros espírita e de Umbanda que fala sobre isso. A mente é que faz o sexo. A mente é que faz amor. O corpo é uma ferramenta para isso. Entendi. Tá entendendo, meu? Sim, sim, entendi. Então as pessoas muitas vezes falam, ah, eu sou a quietinha, a santinha. Ah, eu não bebo, não encho a cara, eu sou um trabalhador correto. Quem disse? Eita. Cada consciência, seu peso calculado e exato. A mesma consciência de cada um. Então, julgamento, meu filho, Deus me livre. Deus me livre, julgamento. Né, Jeff? Agora vamos conversar Desde assim me dá terra bem devagarzinho, que hoje o nego vai falar mais calma, sim, é? Até para dar pro FIFA, porque é só eu que faio. Mas é, igual o senhor falou, é coisa de velho, né? Mas é coisa de velho. Fazer o quê, né, filho? É o vício. Eu tenho que me livrar desse vício de tagaiéia, né, filho? Não, de falar eu devagar. Respeita também para as suas perguntas, né, filho? Não, é coisa de velho falar até devagar. Até então, nesses minutos aí que passaram, o nego só enrolou línguas. Tô lhe esperando. Pergunte. Imagine, o senhor está ensinando bastante, estamos agradecidos. Eu disse que é coisa de velho. Ensinando? É, eu disse que é coisa de velho falar devagar e compassadamente. Não ser tagarela, isso o senhor que aumentou. Mas olha, então eu não sei qual é os velhos que tu conhece, viu? Ser velho tem tu que jeito. Verdade. Olha, então, às vezes até passamos por algum lugar ou temos essa experiência de uma certa imantação, seja por formas, pensamentos que às vezes nos que enrola sobre a gente, então andamos com aquilo para cima ou para baixo, daí o motivo do passe, né, desses outros tratamentos. Que função, então, tem um banho que um preto velho receita? É muito interessante, ou velho, você quer saber em qual sentido? Tipo? No sentido real ou no sentido místico? Porque no sentido místico, isso já foi falhado 300 mil vezes. Não, então vai no real. Não tô desfazendo do místico, do religioso, tá, meus filhos, que houve aí? Tá bom. Supomos, o velho vai dar uma erva, posso? Vai lá, por favor. O velho vai dar uma flor chamada flor do maracujá, chum. Flor é do maracujá. Que é uma flor que pode ser usado banho em todos os chakras. Repito, corpo físico não tem chakra. Tem plexo nervoso e meridiano. Mas toma o banho no físico e acaba atingindo as energias ao redor. Tá bom. Esta flor, se os filhos tiverem um aparelho e fazer um exame da sua radiação, ela tem em seu derredor violeta, lilás e algumas bordas brancas e dourado. Cada cor, isso serve até para os cristais ou qualquer outra erva, cada cor tem um puxo vibratório. Assim como cada puxo vibratório tem uma nota musical. Então, o banho de erva, seja ele qual for, se ele for bem feito, com a fé do filho, ele faz o quê? Ele fisicamente, organicamente, vai trabalhar no núcleo, na matriz nuclear das células, que eu já falei da rede de fibras que ela tem, se os filhos estudar vão ver que isso existe. E essas fibras, elas vibram com a energia psiônica. Aí vem aquela pergunta, mas Benedito, você não disse outra vez que a energia psiônica não é orgânica? Sim. E aí? Isto prova que vocês existem em múltiplos universos. O nego vai chegar lá, o nego vai correlacionar com tudo que o nego perguntou. Pode? Pode, claro. No momento que o filho toma esse banho, vamos falar de dentro para fora, tá bom? Vamos, vamos. Porque de fora para dentro é muito fácil, o nego é muito ignorante. Ai. Então, filho, vai trabalhando lá no dentro, no âmago, na centelha de Deus, que vocês chamam. Então, estas fibras no núcleo, na matriz nuclear das células, começam a vibrar. Supomos que o filho é um filho mentiroso, arrogante, briguento, está carregado. Está obsediado, né? Assim que o filho faz? Está carregado. Tu ouça outra coisa. Tu, Deus, obsessor, né? Se eu falar para a vovó Michel que de um tempo para cá tem obsessor fugindo dos canatos, eita, que vismaia, né, filho? Oxe. Então, meu filho, digamos que ele está tocando um som grave. Este som grave vai mandar uma informação entre as enzimas e coenzimas da célula de uma forma que faça símbolos dentro do corpo físico. Se nossa, pudesse aumentar milhões de vezes, vocês veriam isso. Nossa. E com uma aparelhagem um pouco mais avançada dessa que vocês têm. Se vocês vão chegar lá, viu? Esses símbolos são geométricos e assimétricos. Tem um amigo espiritual dizendo que tem como provar isso que eu estou falando pela experiência da gota d'água. Tem, já vi. É da física. Já vi. Então, meu filho, isto sem fazer o banho. Aí você vai fazer lá, dentro do seu corpo, e vai correr em todo os teus circuitos, que é os meridianos e assim nos plexos nervosos, este símbolo geométrico e assimétrico. É como se passasse um ruído por dentro do teu corpo. Esse ruído chega às secreções glandulares como uma inqualidade, como algo que lhe separa do todo, como algo que lhe deixa e deixa toda a contextura atômica molecular do corpo físico vibratoriamente mais densa. Pensa no que o nego está falhando. Isso é sério, viu, filho? Meu Deus. Tem sim. Gente até que não vai gostar disso, que o nego fala, mas é bom, hoje está bom para aprender algumas coisinhas. Está na hora, né, filho? O dia tá não bom. Que o nego tenha que ensinar, mas eu digo aprender pelos livros, pelos próprios mentores dos filhos. Então, se o filho fica mais denso, a própria secreção de algumas glândulas hão de diminuir, principalmente a do humor. A primeira secreção que vai aumentar é nas suprarrenais, cortisol, estresse, que funciona como se fosse um ácido, como se fosse. Vai estar simbolizando sulfúrico dentro do corpo do filho. Nossa. Se o filho está com veneno dentro do corpo, como você acha que pela inteligência psicofísica, raciocínio, sensações do externo para o interno, ou do interno também, e pela inteligência biopsíquica, impressões, inteligências cognitivas captadas pelos cinco sentidos, visão, tato, paladar e aquela coisa toda. Como os filhos acham que vão tratar assim os outros? Mal. Aí o filho vai lá num peito velho, num caboclo, num Exu, e o Exu olha pro filho, faz umas baforadas, joga o seu charuto em volta do campo aura do filho, e assim vai limpando todos os carnegão que tem em volta, os miasmas. Ele simplesmente solidifica, densifica com a fumaça junto com o ectoplasma do médium que sai pela boca, os fungos astrais que estão em volta do filho, e tudo vai caindo no chão, como se fosse pedaço de carne podre. Meu Deus. Aí o que que acontece? O mesmo Exu diz, ó, meu jefe, vai lá, ou preto velho, tomar um banho de descarrego que tá carregado. Teus caminhos tá tancado. Tem essa. Tem vez que se nós dizer que tá carregado, o filho chama tanto que não faz nada. Agora, se disser que os caminhos tá trancado, o filho se quebra tudo e sai correndo. Você tá entendendo, meu? Tô entendendo. Olha a psicologia que o povo da Umbanda tem que usar. Mas não é conveniência, é diferente. Uma psicologia sem conveniência. Nós só tratamos as crianças como as crianças têm que ser tratadas, tá, né, filho? Certo. Fazer o quê, né? É, ué. Aí chega na casa dele correndo com tudo isso que o nego falou, superficialmente, o nego falou muito superficialmente, e toma um banho. Quando esse filho toma o banho, fazendo direitinho, há um choque com as energias daquele vegetal. No caso, essa flor, o velho está dando um exemplo. É. Imaginamos que no plano astral, para quem tem vidência, vai ver o campo aura do filho todo ionizado, cheio de partículas de energia, que vocês chamam de íons, não é isso? Isso. Ânions, essas coisas aí, né? Cátions, essas coisas todas aí. Então, é como se reluzisse de fora para dentro e numa absorção pelos poros e pelos meridianos essa luz. Só que esta luz, essa energia, quando entra em contato, olha como Deus é divino, com o teu corpo físico, vibratoriamente, nessa fração de segundo, pela uma inteligência sustentadora, psiônica de toda a coletividade, pelos campos morfogênicos e morfopsicogênicos que eu já falei sobre isso, falei do lado negativo, mas tem positivo, seria o que os filhos chamam. Muita gente ruim cria um campo morfogênico ruim. Muita gente bom cria esse mesmo campo amorfo, bom, morfo, bom. Nesta fração de segundo, adere-se a esta substância cheia de energias positivas e com essas cores que eu disse dessa flor, e vai entrando no corpo físico do filho pelos poros e também aderindo o magnetismo, as substâncias perfeitas para haver o quê? O equilíbrio deste filho. Então, todo banho de erva não é só o banho de erva. É o banho de erva junto com substâncias vibratórias de metais. É o banho de erva com substâncias vibracionais minerais. É o banho de erva com substâncias cósmicas planetárias. É o banho de ervas com o todo que compõe a terceira e quarta dimensão. Só que como esta erva tem uma polaridade vibracional de Sol, os filhos podem chamar de um banho de Oxalá. Ou do peito velho, Pai Tomé de Aruanda. Entende, meu filho? Então, se é de Oxalá, vai trazer a espiritualidade. Vai fazer os filhos se enxergar, fazer a reforma íntima. Quando eu digo fazer, é uma forma simbólica de o nego tentar falhar e se fazer compreensivo. Então, é como se o filho, na verdade, alguns até sentem uns arrepios, não quer dizer que os outros que não sentem não sejam sensíveis, mas em todos dá uma espécie de descarga bioeletromagnética e elétrica dentro de todos os núcleos das células que compõem todos os tecidos do corpo físico. Só que não é uma coisa perceptível a impressão física, mas é perceptível as impressões do psiquismo. O filho sente, ou na hora ou depois, um alívio. E quem faz realmente banho de erva com seriedade, vê que o banho de erva trabalha também em todas as áreas da psique humana. Acalma, relaxa, e olha, filho, até muda até pensamentos. Nossa. Só que esse banho de erva vai formar aquela energia que antes era geométrica e assimétrica, de uma forma geométrica e simétrica, perfeição divina. Deus é matemático. Agora falei Deus é matemático, os filhos já vão começar a contar um mais dois, né, meu filho? Vai estar brincando, isso é só um jogo de palavras aí. Então o nego não quer se tornar muito assim chato para os ouvidos dos filhos, porque os filhos talvez estão acostumados com outro tipo de explicações. Não. Isto não prova que o nego Benedito tenha conhecimento. Isto prova a grandiosidade de espíritos que se expressam com a verdadeira sabiência divina, falando errado, falando truncado, falando bem errado, curvado como peito velho, ou se não, meu filho, como um caboclo, alguns, ou até como Exus, e explico que a mesma coisa que o nego teve dificuldade, de uma forma tão simples, nossa, tão simples, tão simples, que talvez nem abre a boca, só num olhar. Só num simples olhar. Olha que coisa divina. Nossa. Eu anotei uma questão Espírito, aqui. O nego explicou muito por cima, senão vai tomar muito tempo. Eu anotei uma questão no que o senhor falou, mas antes de eu perguntar ela, eu não entendi muito bem. O senhor citou Pai Tomé de Aruanda. É um que o senhor quis dizer? É, meu filho, é um peito velho que corresponde a Oxalá. Por mais que pode ter alguns negros aí, que pode dizer assim, não é. Tudo bem, pode até não ser para esses filhos, mas o nego conhece ele correspondendo à linha de Oxalá. É isso, entende? É um peito velho que corresponde a essa linha. Mas é interessante dizer que quem ama só serve a linha do amor. Os orixás não se preocupam com essas coisas de que chegue linha, não chegue linha. Orixá que é orixá mesmo, não se preocupa com isso não, meu filho. Não, tá. Se preocupa com o amor dos filhos, eu já falei isso. É lógico, né? Não, vocês não pregam tanto o amor? Claro. Então, eu já disse, o hino da Umbanda fala cada verdade, pena que os filhos só cantam, não sentem. Amor, verdade, justiça, né, filho? É. Então. O senhor falou que um banho feito, banho de ervas feito com seriedade, ele tem um poder que ainda não entendemos. Aí que vem uma coisa, como o nego gosta de cutucar o filho, já sabendo que o filho vem com essas perguntas maravilhosas. Mas é maravilhosa mesmo. É, eu já sabia que o filho ia falar isso. Sabia, né? Aí termina a pergunta, filho. Eu gosto disso. E então a gente se pergunta, qual é a diferença de um banho, como se faz um banho com seriedade? Eu vou lhe dizer uma coisa, com todo respeito. O nego não desfaz de rituais. O nego é o primeiro a chegar para os fios, quando os fios vêm ter as conchutas, é assim que os fios falam, né? Até parece que eu sou doutor. Mas falo conchuta. O nego, quantas vezes o nego falou, vai, bate cabeça, cheio de veinha. Lembra que o nego falou pro filho que ainda há necessidade de todos esses processos? Quando o nego diz criança, o nego fala com amor, o nego não fala em tom diminutivo. Claro, claro. Entende, meu filho? Sim, sim. Mas o filho tá perguntando e o nego é bocão mesmo, o nego vai falhar. Vai lá. Só precisa o filho, no meio do mato, pegar Eva e jogar no corpo. Mas, Benedito, precisa até, mas não precisa ferver a água, botar num banho, escolher a lua. Não precisa acender uma vela, fazer uma mandala, porque tem magnetismo, meu filho. Existe uma lei. Eu acho muito interessante. Mas é até eu acho, porque se eu disser que tem certeza, aí eu deixo de ser ignorante para ser burro. Então é melhor eu dizer eu acho, né, meu filho? Sim, senhor. Então eu acho interessante que os filhos vivem falando nessa lei maravilhosa chamada merecimento e sintonia. Eu sou mais da sintonia do que o merecimento. Porque basta você ser uma consciência humana para ser benemerente. Eu já expliquei sobre isso. Merece tudo, porque é tudo. Então vamos, como se diz na terra, para as cabeças. Né, meu filho? Eu sou um filho que eu não cutuo nada, eu não sei de nada, mas eu não prejudico ninguém. Eu moro no meio da rocha e o único ritual que eu tenho, mais porcamente, é o sinal da cruz, um Pai Nosso muito mal feito que eu não me lembro de todas as palavras. E lá por cagas d'água, eu sinto no meu coração uma vontade tão grande de benjer as pessoas com essas palavras que mal eu sei dizer. Só que tem um impulso dentro de mim que me faz eu pegar uns ramos de mato, que para mim é mato. Eu estou me colocando como se fosse um médio. Esses campos aí, nesse Brasil gigante que tem aí. Tem bastante. E que fazem chover só tendo amor próprio e respeito no amar pelos outros. Uma bênção. Então, esses filhos passam lá o seu mato nas pessoas e curam, meu filho. Nossa. Só que se os filhos que têm clarividência, ou que estudam, visse o plano espiritual que acontecesse, e o vê que num lado de um filho que não está nem aí para Umbanda, nem para o kardecismo, tem um doutor Bezerra de Menezes e um índio, cacique, sete encruzilhada. Isso já explica tudo o que o nego tinha que falar, mas o nego, por caridade a mim mesmo, que eu sou meio inguinhonhante, vou explicar mais um pouquinho. Benedito, o que, que você está tentando dizer? Que o ritual da Umbanda é errado? Não. É necessário. Adere-se ao banho energias cósmicas. Quando você faz mandala, quando você faz símbolo, tudo isso tem ação. O nego vive falando isso. É alta magia da Umbanda. Mas se o filho for um saco cheio de ar, equivale a nada. Ajuda o outro, mas a quem opera, equivale a nada. Mas como nós estamos falando de quem opera, não é do outro, você está entendendo, meu filho? Oh, sim, senhor. É o operador que está fazendo algo a benefício a si mesmo? Falo de novo, equivale a nada. O filho toma o banho, limpa 3 minutos, não dá 4 minutos, ele pega 3 vezes mais. Nossa. Esta é a lei cósmica. Vocês não falam Tandexu? Vocês não estudam tanto a vibração? Não estou falando agora de Exu personificado. Quem estuda Exu como vibração, esta é uma lei de Exu, a tomar lá da cá, olho por olho, dente por dente. A gente da magia cósmica é isso aí, meu filho. Não adianta vir fazer um monte de ponta adâmico, não adianta fazer um monte de mandala do sol, da lua, da pedra, do dragão, do cristal. Não adianta fazer todos esses negócios se o coração é um saco podre, se o coração é uma pedra. Porque muitos filhos mentem. Para alguns, mas para a espiritualidade, meu filho, não tem como mentir. Entendi. Não adianta fazer um monte de coisa, não vai funcionar. Aí os filhos viram, mas como, Benedito, você está errado? Porque as pessoas que fazem isso têm tudo. Ah, tem. Externamente tem. Através da ilusão, da conveniência, espalhando medo. Ou se não, como se diz na Terra, a vaidade, a mentira para os outros. Mas intimamente não tem pai do espírito. Vive com a cara cheia de orelha, porque não dorme direito. Mas para bom entendedor, o nego de vez em quando se espalha um pouquinho, mas filho, realmente, meu. Tá certo, tá certo. Você não sabe a oportunidade que está dando este nego ignorante de falar para esses filhos. Eu acredito que no fundo da alma dos filhos, o filho entende muito bem. Não estou falando de quem. Estou falando o quê? Então, preto velho, é errado eu fazer mandala para botar um banho? Não, faça, meu filho. Mas não esqueça. Faça por se merecer da sua própria sabiência. Por se merecer da sua própria sabedoria. Sendo digno de usar a sua inteligência a benefício do próximo. E não a malefício de si mesmo. Porque inteligência se perde, sim. Agora, sabedoria e sabiência, não. Não. Inteligência você está. Inteligência, você está inteligente. Agora, sabedoria, não. Sabedoria você é. Entende, meu? Sim. Então, existe toda a ritualística mística. Funciona, Benedito? Funciona. Traz mais energia positiva? Traz. Mas existe a energia Exu. Energia. Estou falando de Exu personificado. Que na hora do banho já está tudo calculadinho. Está tudo calculadinho. Estou simbolicamente falando assim. Por esse ser, por essa potestade que os umbandistas chamam de Exu. Não interessa o sacerdote que for. Está tudo calculadinho. Por isso, que os pais de santo de hoje, estou até saindo dos banhos para entrar em outra coisa que envolve banho também, querem fazer corrente quilométricas, como se isso provasse alguma coisa. Nossa. Os filhos que ouvem isso que o nego está falando, o nego fala com os pés bem firmes no chão e com o coração entregue para a Umbanda. Por meu coração ser entregue pela Umbanda, que eu falo nesse tom. Tem nada contra a corrente grande, não. Bicho, meu filho. Mas é isso. O filho perguntou, o nego respondeu de forma mais universalizada para você. Eu não vou estar ensinando ritual disso, daquilo para ninguém, porque o maior ritual é o amor próprio. Mas ensina... O maior banho que existe, como está dizendo o Zé Pinta aqui, é o banho da vergonha na cara. Esse seu Zé. Mas ele está achando... Meu filho... Tá certo. Muita gentidade fala a mesma coisa. O velho gosta de empurrar nos outros, né, filho? O velho tem um pouquinho de espeteja ainda. Eu não sou burro. Tá muita gente idade fala a mesma coisa, só que do outro jeito, talvez um com mais amor, amor assim vão dizer, mais com as características que os filhos acham que tem que ser um preto velho. Mas eu sempre digo, ter que ser é uma coisa, ser é outra. Mas muitas vezes nós viemos assim, mais velhinho, falando mais do jeito que os filhos acreditam, porque também tem que vir do jeito que os filhos querem. À vontade, meu filho. O senhor, obviamente, como é um espírito e já deve ter percorrido várias casas, já viu alguns desses rituais acontecendo. O senhor já viu um ritual chamado sacudimento? Meu filho, acontecendo? Ué, pode fazer uma brincadeira só para suavizar o que o nego falou, pô, né? Claro, claro. Já com muito respeito aos filhos. Não foi a idade da terra que branqueceu meus cabelos, foi isso que o filho disse aí. Ah, é? De andar em tudo que casa. Olha, filho, eu não vi tudo. Nossa. Eu não vi tudo, viu, filho? Eita. Graças a Deus, mas eu vi tudo. Tava cheio um fiozinho no couro cabeludo. Meu filho, cada um dá um nome. Sacudimento, limpeja. Tem várias formas, mas existe axé. Existe fundamento, sim. Agora, o velho não se apega no nome. Claro. O velho se apega nos princípios de intenção que os filhos estão fazendo suposto ritual. Nome é nome. Se o filho viajar para outros lugares no mesmo Brasil, o sacudimento vai ter vários nomes. Sim. Vai ser o mesmo sacudimento. Por isso que o nego velho, neste médio, não só para falar com os filhos que estão vindo aí, mas para as pessoas, vai ter muito cuidado para chegar e dizer assim, olha, o sacudimento na casa X é bom. O sacudimento na casa B é ótimo. Não pode, meu não filho. Pode. Mas... Não pode. Mas tá... se for para o bem, que mal tem, né, filho? A minha pergunta é mais assim, o senhor já viu em alguma casa, não precisa falar casa nem nada, um sacudimento ser feito sem seriedade, muitas vezes abrir um portal para alguma coisa? Mas tem, para que você acha que meus cabelos tá banco? Entendi. Entendeu? O que mais tem? Olha, filho, eu vou falhar uma coisa, de 10 escapadores de olhar. Nossa. Aí vão dizer que o Peto Velho é muito crítico, que é perfeccionista. Não, não é perfeccionista. Como é que é perfeccionista? Esse é o nome aí. É, meu gente. Não é isso, não. É do básico da Umbanda. E agora o velho não está filosofando. É o básico do básico do básico do básico do básico da Umbanda. O velho já foi em casa fazendo chacode, que os filhos tinham que tirar a roupa de toda a mulher, porque a mulher tinha um corpo bonito. O chacode foi tudo direitinho a geva, mas a intenção do filho foi podre. Será que fez bem para o operador? Entendi. Para a filha até pode ter sido bem, porque Exu, a gente da magia e outros orixás e outras entidades, sabe muito bem quem é quem. Eu já disse que através dos corpos inferiores não tem como mentir. Nossa. Aí vem, Peto Velho, quando faz uma chacota de uma mulher nua, dá certo? Dá certo, sim, meu filho. O nome dá, mas e a intenção? Então, como não tem como o velho provar, eu não tô aqui para provar nada para ninguém, fica na consciência de cada um. Entende, meu filho? Outra coisa também, vou dar um exemplo bem, bem simples. Vai lá, vai lá. De um chacote. Suponhamos, supomos, falei bonitinho agora, né? Falei certo. Fala. Supomos, né, filho? É. Que tem que fazer um chacote num homem, um homem bonito, corpo famoso. E o chefe do terreiro é verdadeiro, a entidade que trabalha, e as intenções da chefe do terreiro são verdadeiras. Ela vai escolher um médio homem e vai ficar lá no salão ou num outro recinto para aquele homem não se sentir constrangido. Mesmo que ele diga, olha, eu acredito, pode vir a senhora, me dê. Não, isso é bom senso. É, claro. Porque um chacode sério numa casa de Umbanda precisa de uma corrente, não precisa só de uma entidade. Porque uma entidade não faz um chacode. Nossa. Estou falando no sentido verdadeiro da palavra. Se eu estou mentindo, todas as correntes de Umbanda equivalem a nada. Nossa. Porque precisa de uma corrente. E se precisa de uma corrente, ou de médio, pode ser quatro, cinco médios, ou duas pessoas, aquele que estiver olhando, se ele sentir algum tipo de constrangimento, a corrente já sai da vibração. Porque o chacode sério, se é o que eu estou pensando, ele trabalha com vibrações seríssimas. Claro. Precisa muita concentração. Tá entendendo, meu filho? Tô. Agora, se os fios querem viver na balela, aí é outra coisa. Entende? Eu não tô dizendo que pode dar errado. Agora, pro operante, a corrente de Umbanda é muito séria. A Umbanda é pra gente séria, porque é coisa séria. E pra ser sério, não precisa ser culto. Não precisa falar bonito. Nossa, por mais que o Preto Velho possa falar um pouco assim, alguns dizem que é bonito, é. Não prova porcaria nenhuma que esse Preto Velho é verdadeiro. Nem que o médico está incorporado também. Isso eu gosto de falar, deixar bem claro. Então, vai lá naquela vovó que vocês conhecem, vai naquele caboclo, vai naquele Exu, não interessa se ele é culto ou não, que a verdadeira sapiência dele é o que é o expressismo dele ser o que ele é, em essência, amor puro, acolhendo todos os filhos sem fazer distinção. Né, Jefe? Sim. Agora, deixa bem, Caio, por favor. Ainda nesse tópico, qual que é, então, é uma outra pergunta interessante que recebemos aqui. É, qual é, então, a melhor maneira de romper os ataques do baixo astral, como feitiçarias, amarrações, demandas e mal-olhado? Meu feio, em todas as literaturas que tenha um pinguinho de seriedade, vão falar da palavra reforma íntima. Você pode ser um filho de Oxalá, com uma corrente de 200 médiums incorporantes inconscientes. Vou falar do tom que os filhos acreditam e do tom que os filhos gostam de dar ênfase. Como é que é ênfase, né? Ênfase, isso. Isso é esse negócio aí. Né, Gif? Responsa. Então imagina uma corrente de 200 médiums com o Exu mais poderoso do mundo. Sim. Estou falando que nem os filhos se expressam. Sim. E se não se expressam, é assim que, infelizmente, os filhos têm aquela melindragem toda. É. Ou com os caboclos fortes, ou com os preto velho verdadeiro que só fala a vida de todo mundo. É. Se isso provasse alguma coisa também. É. Até um encarnado que tenha um pingo de inteligência pode ler todo a tua linguagem corporal. Nossa. Então vamos ao que interessa. Aí, esse feio está aprontando, faz um monte de bagunça fora do terreiro, ou pelo menos simbolicamente fora do terreiro. Você acha que um sacerdote de Umbanda só é sacerdote de Umbanda no seu templo? Você acha que uma pessoa tem que ter decência, ética, moral, vergonha na cara, só quando está vestido de branco? Ou você já arranca a pele e troca a aparência por aí? Não. Estão entendendo o que o nego está falando? Sim, sim. Reforma. Meu filho, equivale a nada. Uma corrente forte para o operante. Mas é cheia de graça para os filhos que lá buscar um ato de caridade. Isto é amar incondicional das entidades de Umbanda. Então, meu filho, essa história... Agora o velho vai falar uma coisa que vai mexer. Muito. Mas eu prometo a consciência dos filhos, que eu não vou dizer nome. Porque eu já achar bem claro que o velho está... Olha, até vou dizer triste, porque é assim que o filho entende. Com muitos escritores de vários livrinhos por aí. São vários, não é um só. Tá. Eu conheço um mago apenas. E este mago, com a sua magia atemporal, adere-se a todos que estão abertos para uma única fonte de amar incondicional. Uma única fonte de amar incondicional. Para este amar incondicional que estes sacerdotes de Umbanda se abrem, ele pode ir lá ter as suas dívidas para pagar, pode brigar, pode comer seu churrasquinho, pode dançar seu carnaval. Espero que os filhos me entendam onde eu quero chegar. Uhum. Pode tomar sua cervejinha, mas mesmo no churrasquinho, no carnaval, na cervejinha, como no templo, na hora do divino, ele vai se pôr da mesma forma, como alguém que acessa a magia do mago, amor, e assim, através do seu amar incondicional, respeita a si e ao seu tempo, como os outros e o tempo de todas as pessoas. Então, o nego diz, Benedetto Daruanda, pode ter 300 tipos de magia, o nível suposto de mago que é. Se não tiver amar, no mínimo, por si mesmo, e coerência no seu expressar esse amar ao próximo, equivale a porcaria. Palavra de Benedetto de Aruanda, a qualquer um. Porque, meu filho, a Umbanda é séria para gente séria. Talvez isso até meio ficou assim na cabeça do filho, mas o nego acima embaixo do que o nego tá falhando, viu? Claro. Tá entendendo? É uma questão de coerência. Sim. Aí vem Benedito. Então, tudo que escreveram, ou tudo que faz é porcaria, não. Tem coisa muito boa. Muito boa. Agora eu digo, Benedito, qual é a maior e melhor literatura para o espírito? Para o espírito. Eu não estou falando de espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu desconheço o outro melhor. Nossa. Se falar de melhor, este é o melhor. Porque este está ali toda a magia. E aquele que conseguir fazer 10% com sinceridade, nossa, viver com sinceridade, o que está naquele livro, ele é uma porta aberta para os maiores e grandes orixás de todos os multiversos que possa existir. Meu Deus. Ele domina todas as magias de todas as dimensões. Esse é o cara. Eita. É assim que vocês entendem? É o cara. Tá entendendo, meu filho? Sim, senhor. Tá entendendo. Tá na hora dos filhos parar e pensar. Porque já acha as panelinhas. Bom, é a última vez que, através deste meio de comunicação, que os filhos vão ver o velho falar desse tipo de coisa. Mas é muito triste. É muito triste. Porque está trajando a Umbanda. Não a Umbanda como expressão religiosa, ou filosófica, ou científica, ou na arte, ou na ciência de ser divina, mas os filhos umbandistas estão parando no tempo e no espaço, e disputando o poder, que é o pior. A Umbanda não tem isso? Nossa. Que é isso? Ah, porque eu sou mais, porque eu fiz isso já aqui. Que é isso? Quem prova isso? Que isso? Não dá nem para respirar no lado desses filhos, que é podre. Nossa. A aura dos filhos fede, a batata podre, eu já disse isso. É, eita. Aí os negros acham que eu estou pegando muitas vezes pejado. Se a sinceridade do negro pega pejado, me perdoe. É que o negro realmente é ignorante. Entende, meu filho? Então é isso. Neste tipo de sacerdote, seja qual for, é isso. As leis são para todo mundo, meu filho. Você pode fazer qual magia que for, entrar em qual casa que for, em qual iniciação que for. Se seu coração não comportar o mínimo de amor próprio, verdadeiro, de respeito, porque o respeito é o verdadeiro passo para o entendimento, aos seus semelhantes, mesmo assim, olha como o divino é divino. Tudo que você fizer, mesmo por vaidade, para o bem e para o outro, funciona. Agora, para você, que pena, é lamentável. Mas aí eu entro naquele que eu digo, como não é castigo. Tem várias encarnações para isso mesmo, né, filho? Tá bonito. Então... Um dia que o vergonha na caia. É a última vez que o nego vai ficar citando de autores de livros e de livros, porque são vários. Não é só um não que o nego está falando. Eu já falei disso, os negros estão aí para pensar. Cada um lê o que quer, faz o que quer. Mas não deixem de estudar, viu, meus filhos? Uhum. Seja o que for. Maravilha. Continua, meu filho. Então, o que o senhor está dizendo é deixar de lado esse quase infinito número de saber e saber e saber e buscar mesmo a reforma íntima. Homem, conheça-te, a verdade vos libertará. Ah lá. O velho, com respeito à sagrada corrente de Umbanda, diz, agô a minha Umbanda. Agô a Umbanda que é de todos nós. Nossa. E diz, façam seus rituais com amor em si e ao próximo. Façam sim rituais, meus filhos. O velho não está falando mal dos rituais, seja de qual linha for e de qual sacerdote for. O velho só veio trazer um olhar diferente nas coisas. Claro, claro. Então, da mesma forma que o velho respeita, o velho só pede isso dos filhos, que os filhos se auto-respeitem, não é nem me respeitar, mas que se auto-respeitem, permitindo-se a si mesmo ter um olhar um pouco diferente. Não melhor, diferente. Porque o que é melhor para mim é o ser humano, qualquer um. O senhor falou agô, o que quer dizer isso, vô? Olha, meu filho, tem vários sentidos. Entende, meu filho? Pai ou inego velho é um estado de graça, é mais uma sensação de estado de graça, vai estar expressando como vocês entendem humanamente, ou pedir licença. Ah, tá bom. Entende, meu filho? Entendi. Agora, a gente já está aproximando do fim desse... Que pena, né, filho? Hoje eu mais enrolei do que falhei. Imagine, o senhor explicou muita coisa. Agora, aprender depende da gente, né? Meu filho, sempre. Sempre, meus efeitos. O velho, de vez em quando, traz umas palavras dos campos morfogênico, morfopsicogênico, né, de filho? É. Psionica. Psionico. Então, os filhos vão encontrar isso, muitas vezes, até com outros nomes, com outras formas, para não criar engrejilha na cabeça dos filhos que estudam, alguns, o que o nego fala, mas, com todo respeito, não acreditem no peito velho, acreditem no seu eu. A verdade é tua, não é minha. A verdade é de vocês, não é pertencente a mim. Certo. Graças a Deus. Graças. Porque se a verdade pertencesse a mim, coitados, vocês seriam limitados. Entende, meu filho? Entendi. Então a verdade não é minha, é de todos. Cada um na sua, né? Quando o velho disse, por favor, só para explicar esse pedacinho, a energia psiônica não é orgânica, por mais que está dentro do corpo físico, estudem sobre os multiversos. Estudem, se permitam a isso. Entendam que o que está embaixo é semelhante ao que está em cima, e o que está em cima não é orgânico, não é físico. Então, como se diz na Terra, Hermes Trismegisto, como Pitágoras, como Sócrates, como Zoroastro, Confúcio, Buda, Cristo, está tudo errado. É. E o preto velho é outro, está errado, não que eu esteja me comparando a essas mentes brilhantes. Então, quando o nego diz que o que está embaixo é semelhante ao que está em cima, é esta centelha. E esta centelha psiônica, além de ser atemporal, porque é lá que está a centelha do todo, da terceira e quarta dimensão, ela também vibra em outras realidades. Os filhos já fizeram experiência aí separando umas partículas. É por aí. Na mestre diz na Terra, se eu pegar o nome até para os filhos estudar, mecânica quântica. Eita. Entendem, meus filhos? Procuro por aí que os filhos vão achar, ai, peito velho, isso não é Umbanda, é Umbanda assim. Porque a Umbanda é a religião ciência do espírito. E se a Umbanda é uma ciência do espírito, tudo que abrange, tudo que se adere à ciência da terceira e quarta dimensão é da Umbanda. Porque a Umbanda é espíritos de sabiência divina. Nossa. E essa sabiência só pode ser expressada por humildade. Então peço perdão se o nego não está sendo humilde. À vontade, meu filho. Ah, Antes graças do senhor... a Deus, minha filha. Graças a Deus. Antes do senhor ir embora, eu gostaria que o senhor contasse um evento que aconteceu no mundo espiritual entre o senhor e uma outra entidade da Umbanda, só uma. Mas antes do senhor contar, até o senhor me fez lembrar, me ajudou a lembrar de uma pergunta que eu queria fazer faz tempo. Você ficou colhendo um monte de livrinho para fazer pergunta, tá, chefe? Pega não, uma... não, essa só... Essa aqui... Não, não é essa, é outra, Jair, mas é. Essa é específico, é, que também o tempo está curto, deixa as outras para uma outra oportunidade. Mas é, se o senhor, que o senhor falou hoje, que os chakras não estão no nosso corpo, o que está no nosso corpo são os plexos nervosos, né? Sim, meu filho. Então, a gente sabe que muitas vezes um banho de erva não é para molhar a cabeça, não é para tomar da cabeça para baixo, não é assim? Alguns sim, meu filho. Isso. E o que acontece, então... É, com todo esse cuidado que se tem que tomar num banho desse, no entanto, quando a gente chega em casa, a gente usa todo tipo de shampoo na cabeça. Então, meu filho, gel. Muito obrigado pela sua caridade, porque tudo é energia. Mas aí que entra aquela mesma sabiência da energia que os umbandistas chamam de Exu. Porque tem shampoo que tem na química, um monte de porcaria que energeticamente pode fazer mal à energia do chakra coronário do corpo do petérico. E o povo Exu, em energia, não em personificação, em espírito desencarnado, toma conta disso. E não te faz mal nenhum. Por que cheirar? Porque vocês estão agindo como crianças puras. Agora... Se você está fazendo algo diferente, como o Nego explicou, vocês não deixam de agir, mas estão agindo como crianças travessas. E uma criança travessa precisa de correção. Que não é castigo, correção. Entendeu, meu filho? Isso, se explica assim de uma forma simples que o filho aí tentou dizer, só que uma forma mais direta. É. Respeitando que o filho parece estar meio cansadinho, eu acho. Não, eu quero entender. Vamos ver se eu entendi alguma coisa do que o senhor falou. Então, a hora que eu for tomar um banho de ervas, daí eu chego em casa, tomo esse banho com shampoo. Então, porque da minha intenção que... Tudo é intenção, meu filho. Isso. Tudo equivale à intenção, não que você só pense na hora. É interessante falar isso. Você quer que o banho de erva funcione quando um babajinho, um tatá, um pai de santo, uma mãe pequena pede, tô falando descarnado, ou até uma entidade? Primeiro, cumpra, o velho não tá se desfazendo do que o nego diz. O nego não é duas faces. O nego tem uma faixa de choque, é a faixa do amar, do meu jeito, que é incondicional. Pelo menos é assim que eu sei, não sei de que forma. Então, mas me ensinaram, tem que fazer um monte de coisa, lua, fazer um monte de ritual. Faixa. Faixa sim, pode fazer. O nego não diz que é errado. Por isso o nego pede por caridade dos filhos, escutar com muita atenção, não que espeto velho fala, mas que todas as entidades que vêm de até de outras dimensões longínquas vão falar através deste meio de comunhão caixão. Que é estudo, né, filho? Nós estamos estudando junto com os filhos. Então, meu filho, suponhamos que o filho faça um banho cheio de ritualística. Dá certo se o filho manter aquela intenção, não só racionalmente, mas sentimentalmente e emocionalmente ao longo dos dias. No seu dia a dia, perante a sua persona. Perante a sua personificação de realidade, de realização e de realismo. Consigo, na vida... E com os outros, no conviver a sua própria vida. É isso. Foi isso que o nego velho falou. Porque se ele não der esse contínuo, equivale a nada. Por mais que mesmo na hora dê um certo efeito, mas não fica aderente. Entendi. Entende? Então, uma coisa muito interessante, o velho Valjão, um exemplo bem simples agora. Vai. Espero que os filhos não tenham nojo do que o nego vai falar. Os filhos não fazem xixi e cocô? É. Filho, não, como é que é? Excreta, como é que faz? É, número um e número dois. É, número um, número dois. Xixi, cocôzinho. Então, a mesma coisa. Os filhos fazem isso com as energia boa. Se os filhos não valorizar o que há dentro do seu corpo, se não valorizar o que se emanta, se adere ao seu corpo, quem disse que a energia Exu é obrigada a sustentar isso porque o filho é pai de santo ou se sente o bambambam bam, bam, porque faz 300 coisas? Agora, se o filho faz 300 coisas ritualísticas e faz um banho simples... Instantaneamente, se ele respeitar essa aderência com seu convívio, com seu viver, certamente já não vai ser um banho simples, vai ser um bálsamo de Deus, ou de deuses, consciências que vagam por aí, no filho. E o filho vai não só usar a sua inteligência no dia a dia, mas o filho vai ter expressões de sabedoria em qualquer hora. Então, Essa expressão geralmente não é falada, não acalento aquele que você nem conhece. Ou se você conhece, não se dá bem, porque daí foge as conveniências da inteligência. E entra no universalismo da sabedoria. Deus, vocês mesmos. Então, é como se eu estivesse vivendo dois momentos. Se eu tomei esse banho, essa força deixou, sustenta toda a magia do banho, e eu ainda posso vir em casa usar toda a química para o meu corpo físico, e, no entanto, a intenção continua lá, tudo continua em pé. Tudo continua em pé, meu filho, mas é a lógica das coisas. Tá certo. Isso é uma coisa lógica, porque vocês acham que tudo é instantâneo, é? É que a gente não gostaria de desfazer, efeito, né? Efeito energético tem. Na hora dá o efeito, seja se o filho é bom ou ruim. Assim que os filhos do Al falam, seja mesmo que o filho não vai a nada, como alguns filhos falam na Terra, mesmo ele tomando um banho por bem, claro que dá algum efeito. Agora, quem diz que as energias magistrais da mãe natureza e as consciências que assim a dominam e tem cachife para isso, vão manter isso no filho? E também quem diz que o próprio corpo do filho, pelo seu famoso livre-arbítrio, ou suas expressões originais, vão manter uma frequência que não é dele, ou que não tenha liga e similaridade, a famosa sintonia. Então, resumindo em uma palavra, um banho com shampoo não estraga um banho de erva? Com certeza que não. Tá. Quem falar isso realmente tem que tomar um remedinho, o chifraga, né, filho? Esse remedinho de chifraga e falta de estudo, olha. Aí vem aquela coisa, mas Benedito, eu não quero estudar. Então estude-se. Senta numa pedrinha. Xócrates pegava uma pedrinha lá, ficava meio que esfregando no peito, esfregando no joelho, ficava, sabe, se sentindo. Olha só. Nossa. Xócrates não entrava no chuveiro, mas ele pegava a pedrinha para se sentir. Pensem nisso. Nossa. Você que estuda filosofia, pensa nisso. Penso. Olha que a pedra é muito inteligente, ao ponto de ser sábia, ao ponto de fazer o homem se sentir como ele é. E, ao mesmo tempo, se distinguir o quanto ele, muitas vezes, se faz estar algo que não era em essência. Esta é a pedrinha de Sócrates. Tá vontade, meu filho. Tá bom. Agora, então, como a gente está caminhando para o fim, o senhor podia, então, contar uma interação que o senhor teve, seja com... Meu filho, como o nego já está um janinho aí desencarnado, e o nego já milita aí menos ano ainda, estou brincando, né, filho? Não, eu não me apego muito em tempo nem em título. O título tem que ser deletado, mas tudo bem. Tá. Né? Do dicionário, principalmente quando envolve um banda. Título, disto está aqui. Filho pode até escolher uma linha. Vamos lá. O nego já trabalhou, já servindo, quero deixar bem claro, não mandando, servindo como um operante em todas as linhas dentro da Umbanda. Graças a Deus. E até em outras aí também. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus permitiu isso, esse preto, cabeçudo. Fala um trabalho que o senhor fez aí, então, com um Exu, com um preto velho. Deixa até enquanto Exu. Tô brincando, meu filho. Só pra falar de você chorir. Eu gosto do seu chorinho, eu gosto dos filhos. Eu ia falar Exu Tiriri, mas não, eu quero saber. Não, não entendi o porquê. Se talvez seja uma entidade aí que tá lhe pedindo. Talvez, né? É. Pode ser, filho? Pode, vai lá. Pra próximos caboclos? Vai lá. Eu tô falando sério, meu filho. Vamos lá, vamos ouvir. Então, Exu Tiriri. Mas eu vou falar do meu jeito, tá, filho? Isso, vai lá. Primeiro lugar. Exu Tiriri é uma entidade, se realmente for um Tiriri, independente do grau consensual da entidade, ele vai usar dos seus meios originais de manipulação das energias da mãe natureza, ou da manipulação do seu próprio eu, para instigar no próximo, ou nas pessoas encarnadas, o que vocês chamam de compaixão. Nossa. O Exu Tiriri é o Exu da compaixão. Como todos os Exus carregam uma virtude que se destaca. Isso também é muito pouco falado, que pena, né? Porque tem espíritos que se ascensionam, que se iluminam pela sabedoria. Tem outros que é pelo amor. Tem outros que é pela benevolência. Então, Exu Tiriri, compaixão. Nossa. Mas teve um dia, Que isso já faz, esse médium nem era carnado ainda, viu, meu? Nossa. Ela naquela coisa que vocês chamam de repressão militar. Teve aqui no Brasil, não teve? Teve. Essas coisas de dar tiro, matar, fazer, acontece. Que graças a Deus passou. É. Superficialmente, mas passou. Né, filho? É. O nego Benedetto foi convidado a um terreiro, né, de um bando. Na verdade, era um meio misturado com um bando de candomblé, mas tudo bem. Uhum. Vai respeitar a linha do candomblé. Mas o nego está falando a verdade e a história é verídica. Tá bom. Isto, meu filho, foi no Rio de Janeiro, Niterói. Uhum. Chegando lá, eu vi que o pai da Xanto, que é um homem, no caso, estava a pejo. Entende, meu? E o Exô Teriri solicitou a ajuda do plano superior. Mas o Exô Teriri não é um rei? O Exô Teriri não é um maioral? Se realmente ele é um rei e é um maioral, uma das primeiras virtudes que um que se diz ser isso, por lógica, tem é a humildade. Uhum. E assim ele pediu, porque era um complexo, era um processo muito complexo. Queriam matar o nego, estava dando porrada no nego. Nossa. Era tal de ditadura, não é isso? É. E o nego era jornalista, o aparelho do Tererê. E um nego bom, jefe, nego bom de trabalho. Nossa. Muito bom, nego muito famoso. O nego não tá puxando o saco de ninguém quando estou dizendo o nome. Não, claro. Mas um nego de fé, entende, meu filho? Isso, entendo. Mas o nego foi preso, aquela coisa toda. Uhum. Aí os filhos perguntam, mas por se ele, se o Exu era tão bom, o nego era tão bom, porque ele foi preso. E aí? Filho, você já viu pedra que flutua? Você já viu água se transformar em gelatina no oceano? Então que os filhos não deliram, é terceira dimensão e é assim que funcionam as leis aqui. Claro, claro. Porque se não, foge, no evangelho já diz isso. É para todo mundo. Se fosse assim, quem tem proteção não sofria na vida. Né, meu filho? Então pedra ainda não flutua. E a água do mar não é gelatinosa. Preciso que venha o escândalo. Tá entendendo? Perfeito, muito obrigado, meu filho. Então o que aconteceu? Exoterere. Que é um Exu que manipula a energia etérea do éter, é um grande mago dessa energia, nossa, se materializou, eita, dentro da cela deste fio como um guarda dessa ditadura. E até hoje o fio não sabe que aquele guarda que materializou até as chaves, que levou o filho até o portão, 3:16 da madrugada, até hoje ele não sabe que é o Teriri. Eu não vou dizer, porque ainda este pai de Xanto é carnado. Puta merda. Entende, meu filho? Que não vai dar mais detalhe aí, porque isso, o que o filho, isso vai longe. Que louco. Documentado. Talvez até ele escute através de outras pessoas. Porque ele conta essa história, até hoje, assim, os netos dele de Xanto. É verdade do Peto Velho. Então, este Teriri, ele recorreu ao astral superior pedindo a permissão para fazer essa materialização. Por que será? Porque ele não tinha força? Porque ele não tinha fé? Não. Mas ele ia usar a maior magia que existe na terceira e quarta dimensão. A intenção e o pensamento puro. Vixe. Mas o Tiriri precisou de vocês para fazer essa materialização? Não. Mas ele precisou das energias magistrais da Mãe Natureza. E precisou manipular campos de muitas consciências para ver isso. Aí entra os livros que o Peto Velho pede para os filhos lerem. Que não é espírita, é dos espíritos. Claro, claro. Para ver o quanto é difícil ocorrer isso. Então ele teve que entrar num estado que alguns podem chamar de meditativo. Outros podem chamar de vários tipos de nome. E ele conseguiu fazer isso, meu filho. Sem acender uma vela. Sem fazer a Maria Gia ritualística. Agora, depois, quando o pai de Xanto, depois, se eu não me engano, uns 6, 7 meses, quando a coisa acalmou, no caso deste pai de Xanto, aí ele fez um toque para Exu. Nossa. Aí Tiriri chegou dando gagaiada, tomou 3 garrafas de cachaça, velho bareiro. O velho sabe até a marca. É verdade, o velho não tá mentindo. Que legal. Mas por que que ele tomou esse monte de cachaça? É. Ele queimou todas as revoltas do coração daquele filho. Olha o que, que magia linda é de Exu. Com a cachaça, sim. Ou você acha que Exu é cachaceiro? Ou você acha que Exu bebe para fazer graça para o povo? O aparelho ficou chão. Mas o que ficou embriagado, o que ficou em coma, foi toda a revolta e o ódio que ele tinha àquelas pessoas perdidas de si mesmo, que estavam julgando as outras por uma ideologia diferente. Entende, meu filho? Uhum. E o Exu fumou, se eu não me engano, não sei dizer o número certo, mas muitos charutos. Então ele fez uma limpeza profunda e incorporado, não era minismo, incorporado no médio. Nossa. Isso é lindo, meu filho. Infelizmente não se vê mais. É muito raro. Se vê, mas é muito raro. E o Exu agradeceu e o velho está aqui falando com o Jefei, os filhos que já ouviram, acreditam ou não, não é obrigado. Mas o velho, graças a Deus, ainda mesmo no astral, conserva um coração e o velho está emocionado, sim. Porque vem na lembrança dos velhos isso. E ele fez uma oração num terreiro com 64 pessoas. E uma oração de Exu, o Pai Nosso do nosso Cristo Jesus. Em agradecimento ao astral superior. Uma boa noite aos filhos e muito obrigado, viu, meu filho? Graças a Deus. Você está entendendo, meu filho? Sim, senhor. Mas... Quanto? Tudo dentro do seu tempo. Tudo dentro do seu tempo. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Boa noite a todos os filhos e ao filho Jafas. Muito obrigado, viu, Pai? Saravá Umbanda. Deus abençoe. Saravá o povo de Aruanda e a todos que escutam a Xinhego. Graças a Deus. Laroiê, ele é seu tiriri, mora na Calunga, se quiser falar com ele, corre sete catacumba. Oh, ele é seu tiriri, mora na Calunga, se quiser falar com ele, corre sete catacumbas. Ele trabalha com o sol, trabalha com a lua, Exu. Ele trabalha com o tempo, trabalha com o vento, Exu. Oh, ele trabalha com o sol, trabalha com a lua, Exu. Ele trabalha com o tempo, trabalha com o vento, Exu, oh, oh, ele é seu tiriri, mora na Calunga, se quiser falar com ele, corre sete catacumba, oh, ele é seu tiriri, mora na Calunga, se quiser falar com ele, corre sete catacumba. Ele trabalha com o sol, trabalha com a lua, Exu. Ele trabalha com o tempo, trabalha com o vento, Exu. Oh, ele trabalha com o sol, trabalha com a lua, Exu. Ele trabalha com o tempo, trabalha com o vento, Exu. Oh, oh, oh, ele é seu tiriri. Mora na Calunga, se quiser falar com ele, corre sete catacumba, oh, ele é seu tiriri. Mora na Calunga, se quiser falar com ele, corre sete catacumba, laroiê. Adorei as almas, almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas.